Ah, comecei com 3, um cigarro. Depois foi indo pra maconha. Já droga pousada na cara. Não trouxe nada de valor, que vinha fácil e a fácil. Crack, camisa 10, tipo Marta ou Pelé. Só dizer que sim, é assim que Deus quer. Te ver, ver você correr, resolver, pular as pedras do caminho, resplandecer é tipo o sol no morro da lagoa. Vai lá ver entender que não é à toa que se nasce, que se cresce, que se vive, que se sonha. E Deus conhece a sua prece, não duvide, se propõe a continuar, a ter esperança. Esquece o que se foi, refaz a aliança. Fechar a boca de fumo não vai adiantar se o vazio estiver no mesmo lugar. Ah, deixa cair o choro, deixa molhar a brisa. Ambos servirão pra regar a nova vida, a nova ida ao pódio, uma coroa de glória. Não ser só mais um, reescrever sua história. Quem proceder nessas horas é mais que necessário. Mundo rumo, mundo promo, mundo itinerário. Recupera a autoestima. Ei, irmão, quando foi a última vez que cê viu a sua filha? Olha pro espelho, veja um guerreiro. Dobre o joelho, deixa o isqueiro. O craque foi a vírgula, mas nessa linha só Deus foi bom do final na sua vida. Pensa nesse som, irmão, vai lá pensar em mim. Cê vai vencer, crescer e ver que a nova vida e um novo tempo, irmão, vão começar. Desarma o coração, diz pra que nem pensar. Viver na sua vida vocês e ver a chance de recomeçar. A nova vida e um novo tempo, irmão, vão começar. Desarma o coração, diz pra que nem pensar. Viver não é sobreviver, há tempo de tudo mudar. A nova vida e um novo tempo, desarma o coração e diz pra que nem pensar. O dia vai, a noite cai, convite que atrai. Na febre da pedra sobrecai, volta de paz. O cachimbo tá na mão, isqueiro no bolso, por baixo da camisa. Só pele e osso, nem conselho, nem família, nem esposa, nem a filha consegue resgatar aquele mano que sorri. No seu vício vai além, mas felizmente sem artifícios expressivos para lhe fazer o bem. Eu sem maturidade, caí na droga do pó, mas o moleque se perde no crack. Destaque na enquete publicada no jornal, matéria de pesquisa pra projeto social. Verídica a história, sem fama, sem glória. Arrependido até umas horas, implorei misericórdia a Deus, que respondeu e me favoreceu. Só por amor me absolveu, tudo que eu fiz ele esqueceu. Irmão, nós estamos aqui representando, é por você. Independente do que fala, acreditamos em você. Não importa a altura, a profundeza do seu poço, se tiver disposto, Cristo te leva pro topo. Na infância caminhou nas veredas da verdade. Deus hoje usa o rap pra falar que nunca é tarde. Pegada, filho pródigo, renuncia o mundo. O próximo episódio, o pai e o filho junto. Tá na hora de acordar, abre os olhos, percebendo em tudo está perdido como pode parecer. A nova vida e um novo tempo, irmão, vou começar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Viver a sua vida e ver a chance de recomeçar. A nova vida e um novo tempo, irmão, vou começar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Viver não é sobreviver, há tempo de tudo mudar. A nova vida e um novo tempo, irmão, vou começar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Viver a sua vida e ver a chance de recomeçar. A nova vida e um novo tempo, irmão, vou começar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Viver não é sobreviver, a nova vida e um novo tempo, irmão, vou começar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Ah, tô me vendo diferente, né? Porque eu tô começando a dar meus pensamentos, né? Eu pensava, eu vou ficar 7 meses aqui, vou sair pra fora, vou fumar pedra de novo. Eu pensava assim, não sei explicar de Deus, não sei. Eu acredito que ele pode mudar minha vida. Basta eu querer também, não basta ele querer me ajudar e eu não querer. Salve pra todos aí, programa salve. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar. Desarma o coração e diz pra que nem pensar.